capítulo 45. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele: irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes. Quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que o chamei para realizar essa tarefa. Por isso o chamei pelo nome, quando você não me conhecia. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu o prepararei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo o mundo de leste a oeste saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro. Formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Abram-se os céus, e derramem justiça. Abra-se a terra, para que brote a salvação e, com ela, a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Que aflição espera quem contesta seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá forma e diz: você não está fazendo direito? Ou exclama: você não sabe trabalhar? Que terrível seria se uma criança dissesse ao pai: por que você me gerou? E a mãe: por que me trouxe ao mundo? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel e seu Criador. Querem questionar o que farei por meus filhos? Querem dar ordens a respeito do que minhas mãos fizeram? Eu fiz a terra e criei os seres humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus, e todas as estrelas estão às minhas ordens. Levantarei esse homem para que cumpra meu justo propósito e guiarei suas ações. Ele restaurará minha cidade e libertará meu povo cativo, sem exigir recompensa nem tributo. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Assim diz o Senhor: você governará os egípcios, os etíopes e os sabeus. Eles lhe trarão toda a sua mercadoria, e ela será sua. Caminharão atrás de você, como prisioneiros acorrentados. Cairão de joelhos à sua frente e dirão: Deus está com você, e ele é o único Deus. Não há outro além dele. De fato, ó Deus de Israel, nosso Salvador, tu ages de formas misteriosas. Todos os artesãos que fazem ídolos serão humilhados. Juntos serão envergonhados. Mas o Senhor salvará o povo de Israel com salvação permanente. Nunca mais serão humilhados e envergonhados. Pois o Senhor é Deus. Criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado, e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido. Nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse, se não fosse possível me encontrar. Eu, o Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Reúnam-se e venham, fugitivos de nações vizinhas. Como são tolos os que levam consigo seus ídolos de madeira e oram a deuses que não podem salvar. Consultem uns aos outros e defendam sua causa. Juntem-se e decidam o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse o que aconteceria? Não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Que todo mundo se volte para mim para ser salvo. Pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome. Disse o que é justo e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda a língua me declarará lealdade. O povo dirá: o Senhor é a única fonte de minha justiça e força. E todos que contra ele se iraram virão até ele e serão envergonhados. No Senhor, todas as gerações de Israel serão justificadas, e nele se gloriarão.